meio do deserto eu sou como João Batista. Falo do que vejo e penso pra que você reflita. Muitos são como lobos em pele de cordeiro, vieram pra enganar e iludir o mundo inteiro. Uso a palavra de Deus em favor de si mesmo. Falo o que querem, mas sem nunca mostrar os seus erros. Eu sei bem como que é esses tipo. Querem ibope, mas não querem compromisso. Eu não tenho ódio de ninguém, mas não sou otário. Tem gente que cai no seu joguinho, mas eu não caio. E aí eu serei chamado de invejoso, só porque mostrei quem você é pro seu próprio povo. Continue seu joguinho sujo na internet, pedindo RT pros bicos nas suas hashtag. Revolta não, mas não vou me conformar. Pedras clamarão certamente se eu me calar, porque sou como João Batista, clamando no deserto, correndo pelo certo, eu não vou me calar. Sou como João Batista, clamando no deserto, correndo pelo certo. Não, ao Senhor não se agrada. Pratique e guarda as boas palavras. A rua guarda sim em vários debates. Quanto vale a liberdade? Quanto pesa em quilates? Pião de nave, perversas na night. Vários drinks, suítes, uma de vaidades. Falta verdade, falta amor, ilusão. Que segue, arrasta pro abismo os irmãos. Revolução não vi, vários se perderam. No camarim enfraquevo, droga e aspre, cansei de ver. Vários agindo oportunismo, pelo não, pelo sim. Eu sigo a Cristo, fiel, marginal, menestrel. Em meia favel, sem exibir troféu, ladrão. A pau provou do céu, então é por amor, não por dinheiro. Os que estão cansados, sobrecarregados. Vinde a mim, disse Jesus assim. Sou como João Batista, clamando no deserto, correndo pelo certo, eu não vou me calar. Sou como João Batista, clamando no deserto, correndo pelo certo, eu não vou me calar. Quero um exemplo de vida, olha pra cá. O monstro perigoso foi parar em outro lugar. Hoje minha voz é como aquela que não se conforma. É tanta patifaria que a letra até sobra. Eu sei de tudo, mas guardo pro momento certo. Quem se morde é porque deve até o teto. Faladores falam, mas nunca fazem nada. Enquanto eles falam, eu sigo na caminhada. Por Deus, pelo reino e sem demagogia. Arrastando mais almas toda hora, todo dia. Quem busca paz, uma hora vai encontrar. Quem busca guerra só vai se atrasar. A esperança e a força pra fazer tudo mudar. Não vem de homens que se acham, pode acreditar. Cê quer ser rei do que, mano, cai na real. Eu tenho uma coroa de espinhos pra você, que tal? Sou como João Batista, tomando no deserto.